LS X-Ray, informa estabilizada. Paga 2000 com 1015, reporta estabilizado no LS X-Ray, Oceania 200. Polo 25, libere a direita na Fox, chame o solo 121 no decimal 9. Na Fox é o solo 219, obrigado. Xené 6337, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 08 nós. Retorno para pouso, Mantenha o ponto de espera, o azul 4207. Mantenha o ponto de espera, 4207. Ocean 6337 no solo 27. Libere direita, chame solo 121 decimal 9. Em Braille, a companhia já passou o marcador externo. Mantém o ponto de espera, azul 4207. O azul 4060, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Mesmo pouso, 4060. Ah, 4704. Acione dedicação, voe a posição ITAP, desce e mantém o nível 120. Tá voando ITAP, descendo para 1210. Afirmo, o 4704 acione dedicação. Chama agora o centro Recife, na frequência no 251. Localizador com campo aberto, Oceané 6200. Solos 30, libere direita, chame Solo 121, decimal 9. 219, vai livrar via Fox, azul 406. Oxenã 6200, bom dia, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde informação de pista livre, Embraer da Azul, pré-sentir a rolagem 990. Gente, 6200. Azul 4207, autorizada a decolagem, pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Livre decolagem, 4207. Xanã 6200, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 109. Pouso autorizado, 10, Xanã 6200. Azul 4207, decolado aos 32, chame controle 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, boa. 8, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, contato radar na decolagem, submantém nível 340V, saída São Bruno. Pessoal 340, marcha agora, 4207. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, idade descida. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, sua linha de identificação, via chegada Bomed 1, desse mantém 050. Ajuste a última entrou no 0195. Via Bomed 1, 050, 10015, Romeu Bravo Oscar. Então 4714, essa e mantenha o nível 050, ajuste altímetro no 095, voando Ituna. É voando Ituna para o 050. Confirmo. Ok. Oxenã 6200 no solo aos 34, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Librando a direita, vai chamar solo 219. Oxenã 6200, uma boa tarde. Boa tarde. Meu Bravo Oscar, controle. Na cidade aqui da 055 por 10 milhas, se dizer informações. 055 10 milhas. Tete Romeu Bravo Oscar, informa o término de Gil, reduza para 2209. Seu número 2 na aproximação. Reduzindo 220, vai dizer aqui à esquerda. E informará ao retorno da rota Romeu Bravo Oscar. Tomei Bravo Oscar, desse Mateus 060. Estreito 060, Oscar. Azul 4207 vai acertar a divisa à direita, para 230, aproximadamente aí mais 50 milhas para evitar a formação. Certo, proa 230, 50 milhas, azul 4207, copiado. Está livre de desvios, aguardando transferência de da centro. 4207. Azul 5048, acione identificação via chegada Bom Médio 1, vê se manter o nível 1-1-0. Ajuste o altímetro 1-0-1-5, Salvador. 1-0-1-5, haveria possibilidade de voar a posição Itapu, Perduna? Azul 5048, número 3 na aproximação, autorizado voar Itapu. Itapu, Campos, 5048. Para você, passando através de Bom Médio, pode assumir Itapu da presença? Afirmo, o meu Bravo Oscar, voe Itapu. Descendo agora para o 050. 050 na prova Itapu, o meu Bravo Oscar. Então, 4714, desse mantém a 2 mil pés, ajuste o altímetro no 095, informe estabilizado para o procedimento LS, X-Way, pistão 0. 2 mil autorizado, informaremos estabilizado, o 4714. Azul 4207, chama agora o centro Recife na frequência 251, alterna 123, décima 8. Recife 1238, obrigado e bom trabalho. Falcão aqui, Anclip da Sonar, chame tanque. Para a Voska, reduza para 1.80 nós, desse mantenha 3 mil pés, deixa eu te meter no 0 no 4. 1.80, 3 mil no 0 no 4, Romeu para a Voska. Azul 5048, desse mantenha 050. Para 050, 5048. Romeu Bravo Oscar, desse mantenha 2 mil pés, o seu time entrou no 0 no 4, informe estabilizado, está procedimento LS, que foi pista no 0. Pista para 2 mil no 0 no 4, reportará estabilizado Romeu Bravo Oscar. T4714. T4714, 2000 marcador externo, completo o procedimento e LS X-Ray, chama agora torre, na frequência 118.95. 1895, bom dia, senhor. Salvador, Tanto 4714, bom dia. Tanto 4714, bom dia. Final da pista 1-0, confirme já visual com o campo? Negativo, senhor. Reporte quando visual, ajuste 1-0 no 4. Tanto 4714. 1-0 no 4, reportaremos visual. Pista molhada? Negativo, pista seca. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Voo 962. Gente da mais, cruzo 207, para 150, está descendo high speed e solicita manter a presente proa 048 por 25 milhas, após tem condições de voar estátua. Voo 962, aciona identificação, desça e mantenha 050, está livre os desvios devido à formação, após os desvios informa ao controle na proa da posição Itapa. Positivo, gente, autorizado para o 050. autorizado desvio, te informaremos quando possível a etapa. Acredito que em mais 24 milhas vai ser possível. Tote. Azul 5048, desce, mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro 0014, autorizado LS X-Ray, informe estabilizado. Para 2 mil pés, 0014, reportar estabilizado, Azul 5048. Romeu Bravo Oscar, 3 milhas de marcador externo, completo de final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 95, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, o ajuste 1-0-1-4, continue a aproximação, reporte visual com campo, para informação, não chove sobre o aeródromo. Você solicita uma modificação para você com base pela direita, cabeceira 97? Reporte quando visual com campo, Romeu Bravo Oscar. Oscar. Arion. 1-0-1-4, deixa o 0-0, bom médio, 1-0-1-4. Faça favor de manter proa de Itaqui. Informação renovada pelo centro. Gente, para desvios, confirme. Desvios, informação a 30 por cima antes da posição Itaqui. Gente, gol no 455, informa o término na proa de Itaqui. Tá bom. Vai manter proa de Itaqui após o favor, gol no 455. Cancelamento da presente? Mativo, Romeu Bravo Oscar. Gente, voo instrumento cancelado aos 47, inicie curva à esquerda, reporte ingressando no final da 17, baixo travado, Romeu Bravo Oscar. Gente, reporte arado, tem condições de visualizar o final do seu Airbus? 4714, visualizou somente um Airbus. Grato. TAM 4714, solo aos 47, 121, decimal 9 agora. 127, decimal 9, confirma, 1219. 1219. Certo. Romeu Bravo Oscar confirmando, fica atento aos pássaros, sinal do 17. Certo, Romeu Bravo Oscar. Fernando Juju, seria possível o Pro de Duna, o gol 1962? Autorizado, gol 1962, a Pro de Duna, a Pro de Juju, informa o tempo. Oi, Silvio, a Pro do Duna, dá presente, gol 1962. Pode ser na ótica. Pode para iniciar o táxi, posso tomar aqui. Aguarda. Romeu Bravo Oscar avistado, autorizado pouso pistão 97, vento 190 graus, 08 nós. Lembra pouso 97, Romeu Bravo Oscar. O Oscar Mike Yankee autorizado para seguir o táxi até a Oscar, reporte para ingressar na pista. Vai reportar para o DBA. Vai fazer um parecer antes de apagar a luz. Salvador, boa, bom dia, Papa Papa, Índia Papa Romeu, recebeu, investiga, como se quiser. Papá Romeu, Índia Papá Romeu, acionando a educação, via chegada para o médio 1, desse mantém 050, ajuste altímetro no 0-1-4. Ok, descendo 5000 com o 0-1-4 e descendo via para o médio 1 alto para o Papa Papa, Índia Papa Romeu. Afirmo, confirma o tipo de aeronave, Índia Papá Romeu? Falco 97, Papá Romeu. Confirme, Falco 97. Falco 97. Chat. Controle Gono 455, após os desvios pode seguir na proa de Duna. Afirma, autorizado, Gol 1455, desse mantém a 4 mil pés, o altímetro no 014. 4 mil pés, descendo, 455. Gol 962, desse mantém a 2 mil pés, ajuste altímetro 1014. Foi sobre modulado, senhor. Desse mantém a 2 mil pés, ajuste altímetro no 014. Confirmando Gol 1962, autorizado 2 mil pés com 1014, Gol 1962. Azul 504 olho, 48, 3 milhas de marcador externo, completo final, chama agora a torre, 118, decimal 95. 1895, 5048. Controle Salvador, Passaredo 9804. Passaredo 9804, está acionado o transporte 0201. Afirmo, estamos estudando desvios, temos condições da presente lá na Praia de Bonete. Sorei do 9804, voe Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, informe no ponto de autodescida, acende a indicação. Identificou, foto que estamos no ideal de descida. Esse Matheus 060, passarei do 9804. 060, 9804. Passarei do 9804, contato radar 64 milhas, tudo oeste, VR Salvador. Confere. Em último tempo de espera. Eu quero passar agora. Azul 5048, já visual? Visual com a pista azul 5048. Gente, azul 5048, fica atento a pássaro no final da pista 10, vento 190 graus, 08 nós, autorizado pouso. É, 5048. No 556, visual com Embraer da Azul, curta final do 10. Matinha visual. Após a passagem do Embraer da Azul, autorizado alinhar e manter a bisteira 10, voo no 556. Após a passagem, alinhar e manter, voo no 556. Azul 5048 no solo 54, libere próxima direita, chame o solo 121 no decimal 9. Direita 209, azul 5048. Jogou 9610. Bolo 455, desce mantém a 2 mil pés, ajuste altímetro no 014, autorizado LS, foi informe estabilizado. 2014, informar estabilizado LS, 145. Gol 1556, autorizado decolagem, pista 10, vento 180 graus, 109. Teve decolagem 1556. 366, acione identificação via chegada Bomed 1, desse mantém a 0, 70, ajuste altimetrando no 0 no 4. Afirmativo, via Bobense 1070 no 0 no 4. O senhor deixa a gente WhatsApp? Autorizado, tá para os 3, meu amigo. Obrigado, WhatsApp, nível 70. Obrigadão. Índia Papa Romeu, Índia Papa Romeu, confirma a velocidade de cara. Índia Papa Romeu, mantendo 230. 7. Passarei do 9804, reduza para 2209, tráfego precede 12 horas, 10 milhas, mesma chegada, passando 80 e descida 050 ao 900. 220, vai reduzir. Informo que preciso pedal de desvios à esquerda para livrar a formação, senhor. 7 está livre de desvios, passarei do 9804, informa o terno na proa da posição etapa. Após vias, vou etapa, 9804. Estabilizado em LS, voo 962. Voo 962, 3 milhas marcado externo, completo final do procedimento, chame agora a torre, 118, decimal 95. 1295, obrigado. Torre, boa tarde, voo 1962, vai passar o externo e mais 2 milhas, encontrei em cima ainda. Final da pista no zero, confirmando já a visual pro campo? Ainda não, senhor. Tá em India Mike Charlie com chuva. Sim, te informo que não chove sobre o campo, reporte visual, ajuste no 0 no 4, ou 1962. 1962, informaremos visual. 7, voltou 3366, informa o termo de desvio. Estou a 1.600 pés devido à visibilidade, devido à chuva aqui bem na vertical do externo. Está com 30 pés embaixo, travado na 10 ou 1962. Tente gol 1962, o vento 190 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, pro gol 1962, muito obrigado. Aqui é para o Romeu, desse mantenha 2 mil pés, informe estabilizado LS X-Ray, pista na zero. Ok, 2 mil pés, informar estabilizado no LS X-Ray, ou Índia Papa Romeu. Assumindo a navegação para o GTAP 9804, Rota Areza. Confirmo pelo controle? 9804, senhor, voando para o GTAP agora reassumindo. Afirmo, passarei do 9804. Prova de Itape, descendo agora para 3 mil pés, estou acima entre 1014. 3.000, 1014, 9.04. Estabilizado, 1455. Outro, 1455, completo sinal, chama agora o torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 1455. Autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-7, Oscar Mike Yank. Ali mantém 1-7, Yank. Torre Salvador, voo 1-4-5-5, 3 milhas para o externo, estabilizado. 4-5-5, bom dia, continue a aproximação, reporte visual com campo, ajuste 1-0-4. Reportará visual, 1-4-5-5. Informação, solicita proa 190 por 20 milhas. Está livre a proa 190, estou ciente dos seus desvios, informa o término na proa da posição Leda, gol no 556. 556, informaremos o final para atuar Leda. Passarelo 9804, complete redução para 2009. Gente, aguarde pista livre, gol no 455. Afirmo, passarelo 9804, autorizado, LSX Way, pista 90, informe estabilizado. Também autorizado, 9804. Então, Oscar Mike Eric. Salvador, boa noite, T3. 895, ponto de espera 10, pronto para decolagem. Então, 3895, ciente, mantém o ponto de espera. Voo 1455, autorizado pouso pistão no 0, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso 190, 1455. Salvador, TAM 3366, efetuou os desvios na proa de etapa de novo. 3366, descida para 3.000 pés, ajuste no 04. 3.014, 3366, pode voar, Duna? Mantei a proa de etapa 3366. Vai manter. Passarei 9804 para 2000, senhor. Para 2000 pés, 9804, vetora para sequenciamento, esquerda na proa 025, limite ao lote. Esquerda 025, limitado pelo curso do localizador 9804. Feira de turbulência do Boeing da Gol, autorizado a decolagem pista 17, vento 190 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem, senta de esquerda. TAM 3895, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter no 0, TAM 3895. 1-4-5-5 no solo 03, lidere direita, solo 1-2-1 no decimal 9. Direita 2-1-9, no 4. Ingressando no LOC, o Índio Papalão. Repete LS, chama a torre 118, direção 195. Ok, a reportará foi LS e chamará a torre 1895, Índio Papalão. Autorizado chamar a torre na presente em 118, direção 195. 1895, chama a torre, o Índio Papalão. Controle Salvador, 9756. 756, prossegue. Agora é já aprovado, evitando formações também, já dóculo, aprovando dóculo, lenda, fica um pouco apertado, dóculo facilita. Chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1 e caso negativo 123 decimal 8, informe aquele centro dos desvios. Utilização, pede a palavra. TAM 3895, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 190 graus, 10 nós. Pista quase 10, 3895. Eia. O passageiro do 9804 tem condições de interceptar essa prova. 745, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, TAM 3745. LS, forma estabilizada. Forma estabilizada. Controle, Oscar Mike Yankee. Você é Mike Yankee. Tem decolagem Salvador, Salvador, para um circuito, está mantendo 800 pés. Então, se o curva esquerda e passa em cima do farol de Itapuã, que é a notificação compulsória. Vai passar em cima do farol de Itapuã, a curva esquerda, o Oscar Mike Yankee. Vai chegar na próxima, mantém, interfere com o final da pista 10. Controle, 9 7804, passarendo, me chutou um pouquinho, tá bom? Gente, 7804, complete curva direita e vou na proa 120 para o lock. 120, já tá voando, vai chamar o Fui LF. Ativo, tá 3366, descida 2000 pés, vetor para sequenciamento, esquerda proa 030, limite a lock. Senhor, 2000, esquerda 030, limitado pelo lock 3366 da TAM. Ativo em cima de São Paulo 80 mais, 3366. Exatamente, 3366. Controle Salvador, muito boa tarde, está 3895, está visando 1200 na Sambo 1 no Monte Vá. Minha saída Sambo 1, acessão nível 340, 3895. Tomou 240, né, 3895. Passou o farol de Itapuã, acho que é mais quente. Eu te mantenho em linha do lateral, sua direita, informação através do Lobabá. Vamos manter os corredores? Negativo, a intenção é retornar para pouso. Vai retornar para frente? Afirmo. Já do retorno, com curva pela esquerda, vamos passar o farol de Itapuã novamente. Autorizado retorno com curva esquerda, para passar o farol de Itapuã novamente. Eu estou 3366, o tráfego que eu precede é um AT72, está com 140 nós, descido do São Paulo 80 nós. Reduzindo, tá 3, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 366, copiou o controle? Negativo, reduzindo, agora passando 1909 em redução. Negativo, vai ultrapassar o curso do localizador, seu limite radial 300 de Salvador. Passa o rock e fica limitado pela 300, o 3. E a gente mantém o ponto de espera da 10, Xané 6333. Papá Índia Papa Romeu no solo 08, libere direita, solo 121, decimal 9. A direita 219, Índia Papa Romeu. Autorizado. Autorizado, meu 3895. Estabilizou não, força do localizador, eu passarei da 9804. 804, chama a torre em 118, decimal 95. 8895, obrigado. Para onde está a planta, Mike? 118, decimal 95. Acho como é que é aqui. 1875, Yankee. 73366. Curva direita, eu vou na proa 130, forma estabilizada. 130 para interceptar, alta 3366. Sua identificação desse via chegada ao Balmé de 1 para 2 mil pés, ajuste no 014, 6356. 2 mil pés, Balmé de 1, LV3, ajuste 6356. Para manter a posição aguardada. Volta 3745, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 190 graus, 099. Decolagem pistão no 0, são 3745. Como é a permanência sua vigilância? Saída do 9804, para informação, à sua direita, linha do litoral, um helicóptero mantendo 500 pés, não interfere com o seu pouso. Gente, 9804, 6 milhas, baixar e travar. 5 milhas, baixar e travar. 3745, decolado aos 10, chame controle 119.8, tenha um bom voo. Negativo, controle Salvador, 198, 3745 da Tamba, dia. Passarei do 9804, autorizado ponto, pistão no 0, vento 190 graus, 109. Primeiro, voz 9804. Vou manter na Pro 130 para interceptar o eixo do Loki, veja, afinal. Autorizado, a retaguarda do ATR da Passaredo, informa o Airbus da TAM, final agora de 1,3 milhas da cabeceira 1,0. Agilize o quanto possível, reporta liberando com o Pro Norte, o Oscar Mike Yankee. Agilizando, vai reportar liberando para o 3366, pode começar a reduzir, senhor? Notinho, redução para aproximação, 3366. Está livre LS e chama a torre, 1,8.95. Sim, senhor. Vambora com a torre, 1895. Muito obrigado, tudo de bom pro senhor aí. Pouso. Possibilidade valer, só 3745, totalmente visual no setor. Confirme. Possibilidade valer da presente, só 3745. Autorizado. Direto dele, agradeço, só 3745. Senhor, muito boa tarde, é o Fran 3366. Agora 5 milhas de Simbra. Então 3366, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Fechado. Seu 95 para manter essa prova por mais quantas milhas? Acredito que mais 30 milhas para evitar a formação. 30 milhas para evitar a formação, sim. Em ascensão até o nível 340, autorizado chamar o centro Recife em 125.1 e caso negativo 123.8. Está 3895. Partido da autoridade de nessa prova, chamar Recife 125, 1238. Muito grato, está 3895. Salvador, Tom 3745, solicita desvio à direita, proa 235, aproximadamente 60 milhas. Autorizado. Autorizado, Tom 3745. Controle de Salvador, muito boa tarde, Azul 2742, mantendo 160, proa de Alagoinhas com desvios. 2742, autorizado desvios. Informe no ponto da descida, 2742, a sua identificação. Cliente, reportará para a descida, identificou o 2743. MR 6333, autorizada colagem custo 0, vento 170 graus, 0 norte. É, 633. Manda sua vigilância. Aquilo 76, pousando na pista auxiliar, não interfere. Continua a aproximação, aguardando o pista livre. Já o altímetro no 0, no 4. 3366, da tarde. Qual o Romeo Oz, como é que eu confio? Fará pouso para errar na cabeceira 17? Afirma, sem interferência. 3366, autorizado pouso pistão 0, vento 170 graus, 109. Livre pouso, pistão 10, tem 3366. Torre o Papa Papa em preparação, tente o Índia Papa, uniforme autorizado cruzamento 1735, via Papa, o estacionar na frequência livre. 60, poderia voar pro de lenda? 2 mil pesos autorizado pro de lenda. 2 mil lenda, obrigado. Romeo Oscar Mike Yankee no solo Zulu 5, autorizado a táxi via Oscar, estação na frequência livre. Salvador, Xené 6213, só pronto para o ponto de espera, uma boa tarde. Boa tarde, Xené 6213, visual com Airbus da Tana, curta da 1-0. Negativo, visual com Airbus 6213. Xené 6213, após a passagem do Airbus da Tana, autorizado a alinhar e manter destino 0. Airbus, Airbus, alinhar e manter destino 0, Xené 6213. Seguimento 333. Por gentileza, possibilidade de coordenação centro voar por Mótima. Obrigado, Mótima. Obrigado, voando Mótima. Plano 3366, no solo 07, fechando o controle solo na frequência 121.9. 219, chamará. Decolagem pistão 0, vento 1-9-0 graus, 0-9-9. Decolagem pistão 0, Xené 6213. Direita na 150 de Pro 6333, aproximadamente 60 milhas da formação. Xené 6356, confirmando autorizado ILS, o ajuste permanece no 04, informe localizador, 6356. Autorizado, reportaremos o lote 1356. Xené 6213, decolada 118, chame controle Salvador na frequência 119.80. Salvador, 1980, 6213, uma boa tarde, bom trabalho, querido. Nível 140, chame o centro Recife em 125, decimal 1, e caso negativo, 123, decimal 8, 3745. 251-238-3745, bom dia. Pergunta. Controle Salvador Ocean, R6213, uma boa tarde. R6213, Ocean Air, meu cordial. Decola via saída Salvo 1 no nível 360, vigilância 6213 do Xené. Gente, Salvo 1, o Xené 6213 vai cumprir. Se possível, senhor, 6213 solicita a proa de Leda. Livre? Neto Leda, graças. 633 é o controle que vos fala. Você? Então, o Centro Recife reautoriza o senhor para o nível 260. 260. Ótimo, continuando os desvios, o 6333 chama o Centro Recife, a frequência é 125.1 e caso negativo 123.8. 25.1.232, obrigado. Controle Salvador Azul 2742, passando agora através de Alagoinha, voando bom, solicita a descida. Descendo para 4.000 pés, ajuste no 014, azul 2742. Desce para 4.000, ajuste no 014, azul 2742. Claro, Xenero 6356. Se o meu complete o ILS, chame a torre Salvador, frequência 118.95. 18.95, 635, boa. Salvador, Oxa 6356, estabilizado, Nexo ainda 1-0. Xenero 6356, continua a aproximação, aguardando pista livre. A gente é altímetro na 0 no 4. Guardando autorização de pouso, Oxa 6356. Toda a rotatória. Até o nível 050. O Lima do Lugos. Código 0124, posição normal, Lima do Lugos. R6356, tráfego fechado, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 grau 08 nós. Pouso autorizado, pista 10, nós também, 356. O 9128, decolado. 24, chave controle Salvador, na frequência 119.80. 119.80, voo 9122. Salvador, muito bom dia, voo 9128, segue no perfil. Voo 9128, saída Buca, ascensão nível 350, autorizado por Odijamo. Positivo, no momento você tocou para a esquerda, na prua 085, para evitar uma formação, o voo 9128. E assim voará Jambo, após. Informativo. Controle Oxenero 6203. 6203, prossiga. Desvio à esquerda, proa 170 por aproximadamente 20 milhas devido à formação. Esquerda autorizado por 170, cliente. O 6213, chama o centro Recife. Em 125.1 e caso negativo 123.8. Gente, agora com Recife 1251, alternada 23.